pacote quente, numa tarde quente de verão. Lá em 74 começou a canção. O tempo era outro, mas o sonho era igual, de um mundo melhor, de um amor sem final. Hoje são 51 janeiros, risos, lutas, passos verdadeiros. O menino cresceu, virou história, guardada no peito, feita de memória. Brincou nas ruas, viveu sem pressa, viu o mundo mudar da janela da promessa. Disco virou fita, fita virou CD, agora tudo é nuvem, mas ele ainda é você. Hoje são 51 janeiros, risos, lutas, passos verdadeiros. Feita de memória. Tiaia da dança com a de jovem. Ouvi quando que eu venci, se pare danceu pro pouco diferente. Mas ele canta o arco, você ainda puto. E ainda dança com a alma de jovem, mesmo quando o tempo insiste em provar que a vida é um sopro, um toque de vento, mas ele canta, mas é entrado. Eu sou o momento, 51 motivos pra celebrar uma vida inteira, inteira pra eternizar. Nasci em 74, feito de luz, segue seu cativo. Hoje a vida produz a massa em terra e terrenos. Um vivido que encheu de cor e história, barrada, vida de doutor.